uma cesta com essa. A gente vai contar uma história real aqui agora. Tem certeza que já aconteceu com você? Com essa você, de quê? Todo mundo já teve uma cesta dessa aí. É, olha aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. Quem nunca, né? É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama. Tem um DJ toca sua voz falando que ama. Estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama. Tem um DJ toca sua voz falando que me ama. Sextou com esse de saudade. Aí é ruim demais, né? Luísa e Maurílio, Isenete e Cristiano. Que é isso? Sextou com S de saudade. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama. Tem o DJ toca sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama. E o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê só conhece de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama. E o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê só conhece de saudade. Luiz e Mauri. Coisa boa, demais. Obrigado, gente. Obrigado, lindo. Obrigado.